escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. Olá! O indicativo que acabaram de escutar quer dizer que, infelizmente, os Escolhes Tu, Escolho Eu está de volta. Também foi só um sábado de paragem e paciência. Esta é a emissão do 140, mas... Ai, não, nós ainda não estamos a começar. Estamos ainda a testar. Como é que é? Testar. Testar. Sound test. Very checklist on the system, whatever. Vamos, porque agora não se fazem testes de som antes dos concertos, já. Fazem-te sound checks ou sound tests. Já nem sei. É uma coisa assim. Bom. E a verdade é que estaremos aqui para a emissão 240, como já disse. Hoje é sábado, dia... que é? 17. 17 de agosto de 2012. Mas seja bem. 2013. Eu sou o Nuno Miguel, mais conhecido como o Amilcar cá no sítio. E ao meu lado está o Oscar, mais conhecido como Zé Seguinho. Ah, está bem, se chama Carlos Bonaparte. Chega para a frente e fala lá. Não posso chegar para a frente. Primeiro, portanto, ainda estou a testar. Agora vou cabecear. Chega-te mais para a frente, estás mesmo a cabeçar o microfone. E mais. Depois vou manusear. Esta voz vocês já não escutavam há algum tempo. Ou já fizeste um programa assim? Não, o 3 em ponto continua. Ah, foi. Então escutaram. Não escutavam neste programa há 2 semanas. Mas fora o 3 em ponto, não. Pronto, não fazia programas desde a última vez, se não estou em erro. E como é que foram estas 2 semanas? Hoje temos relatório maior. Eu fico doente. Ficou doente, pronto. E mais? E na segunda semana? Na segunda semana estive em recuperação. Ah. Porque foi uma situação assim um bocadinho complicada, não é? Foi uma semana inteira de dores oculares, de stress, de... pronto. E eu acabei por estar então uns dias em recuperação. Entretanto, voltei a gravar músicas. Ih, acabou the night. É, voltei a compor dois temas originais. Nice, nice. Ou melhor, duas letras originais, uma música original, outra não é original minha. Sim. Alguma é sobre mim? Sim. Então não presto. Sim, sim. Há uma que se chama... Tens uma dedicada ao Jardim Zoológico, não é? Há uma que se chama Vida Minha, que é feita a pensar em ti, precisamente. Vida minha, vida minha. Não. Esse não é a música da Filipe, do festival. O título não é o mesmo. Não, porque este é o título em romeno. Ah, o Carlos anda a aprender romeno. Eu ando a aprender linguagem de ceguinhos. Ele anda a aprender linguagem de ciganos. É quase a mesma coisa. Eu ando a aprender romeno. Neste momento já sei dizer que um tapete custa 10 euros. Sabes dizer online romeno, diz aí. Olá, olha, por acaso, depende. Então tu disseste-me outra vez. Depende, se diz olá um homem é mais salute, se diz uma mulher é mais buna. Então sabes. Depende. Eu sei dizer olá em finlandês, já disse a ti, mas aos ouvintes não disse. Moi, pensem em mim, boi, e troquem no B pelo M. Moi, moi é olá em finlandês. Que giro. E café? Moer café? Moi em café. Café como estás, não é? Café. Pois, deve ser, será. Pois, moi em café. Pronto, as tuas músicas. Vida Minha. E a outra chama-se Azul. Azul. Que não tem nada a ver com o Porto, caralho. Não é, o Agon. Eu bem te disse que já íamos gravar quando já tivesse começado o campeonato. Já são muitos anos a... Mesmo sem saber o calendário, já são muitos anos a perder. Quando é que seria? Quando é que seria? Qual seria o primeiro jogo para assumir o Braga? Mais. E o quê? O passo para dentro foi? 2-0. Pois. E perdeu bem. Se vão jogar assim com o Zenit, vão ir os campeões, coitadinho. Então, vai embora. Pronto, voltei. Ah, eu voltei. Também não sei o que é que se passou comigo. Tive aí uma veia poética. Mas também para criar as canções tens a veia poética. Mas foi uma veia poética só para... Só versos. Sim, sim. Sem melodias. Sem melodias. The music in lyrics ficaram as lyrics. É. Agora, o que eu estou a pensar é... aproveitando a minha veia de... Ou seja, aproveitando a minha veia... para escrever poesia não musicada. E a minha veia para escrever poesia musicada tem que ver se me aprimoro como é que eu posso fazer um plágio como deve ser. Não sei, tem... Pergunta ao Zé. Tem que ver se arranjo para a internet aquelas músicas esquisitas que ninguém vai descobrir, de certeza absoluta. Pergunta ao Zé Caminetas, como é que se faz? Não, eu não, mas eu quero fazer um plágio, mas em bom. Uma coisa que... que mesmo com a internet não se descubra, sabes? Eu até já pensei em fazer uma coisa, sabes? Não sei o que é que tu achas. Sei. Eu pensei em pegar num tema, sei lá, do Oscaralhinho, estás a ver? Uhum. Cantar, dizer que é meu, uhum. E aí acho que ninguém vai descobrir. Nada, nada, nada. Acho que ninguém se vai descobrir. A música ainda não passou aqui nos colhões, ninguém sabe. Pois, também é verdade. E só por aí já ficou muito menos repertório porque... Pois, já passaram muitas, também é verdade. Não, só acho que foram duas, acho, três no máximo. Sim. 14, sim, sim. Ah, por aí. Também 14, entre as 100 que tens, ou sei lá, 200. Não sei quantas são. Mais. Foste tu que aproveitaste as férias para voltar para fazeres a sequela da Primavera Árabe. Agora é mais um verão egípcio, foi? Pois é, eu pensei, bem, deixa-me cá organizar falar, deixa-me cá falar com o Manuel Oliveira, dizer, pá, estou cansado, isso é um filme que exige muita gente, meu. Disse, o Manuel não é, já vai fazer 105 em dezembro, 105 anos, não dá aí a fazer que pá. Deixa-me cá falar, sei lá, com a produtora, que é, aliás, com a Bona Produções, que é a produtora de filmes mais conhecida em Portugal. E pronto, eu disse, está bem, a gente arranja bem umas pessoas e tal, manda para os tipos e não sei, e faz-se o filme, pronto, está bem. Notícia foi também esta semana, não sei se soubeste, em termos esportivos, que é o que eu vou estar mais atento, além da música. A Bartoli, no ténis, ganhou o Wimbledon apenas há pouco mais de um mês. Foi o primeiro e único Grand Slam dela. Um mês e tal depois, desistiu do ténis. Pronto. Soubeste, perdeu um jogo contra uma romena em Cincinnati, no Masters de Cincinnati, em Estados Unidos. E quando acabou o jogo, surpreendeu, anunciou que aquele tinha sido o último jogo da carreira dela. Pronto. Por causa de problemas físicos e estava sempre a queixar-se. Ah, eu pensei que fosse porque a romena lhe tinha oferecido a loja de tapetes, mas... Ah, já há culpa de romeno. 28 anos, uma francesa, que agora estava no seu auge. Vai lá, ganhas o Wimbledon. Passado um mês, sai do ténis. Eu estou a fazer brincadeiras. Não sei se... Também não acredito que, pronto, que ouçam o programa. Até aqui a culpa é do Sócrates. A partir de agora vai ser a culpa dos romenos. Não exageremos. Calma lá. Não, não, não. Enquanto os romenos aqui, sobretudo aqui... Sim, porque lá verem outras coisas. Aqui é que mais verem tapetes. Pronto. Enquanto aqui verem tapetes, o Sócrates rouba os tapetes. É mais Marrocos que vem aqui vender tapetes. Por acaso, pelo menos é mais... Eu lembro que ainda há dias disse a uma... Olha, eu tinha dois romanos a viver na minha rua. Três. Há uma das pessoas com quem falo na... Pronto, uma das pessoas com quem falo da Roménia. Já disse, muitos romanos vieram para cá ao engano. Não, por ser coisa não vai a pedir, não sei o quê. Ao engano? Sim. Sim. Acho que eles não vieram para cá... Olha, em Portugal isto está bom, hein? Isto para pedir está bom. Ah, ao engano. Pensavam pois. Que... Pois. Ora bem. Vamos embora para a primeira música de hoje, que é o que interessa. Vamos ou não? Vamos lá. Então vamos. Vambora. Vambora. Ai, tenho que dizer qual é. E explicar. Então é porque tens qual é que é. Primeiro, esta música tem um fundo curioso, vai, associa a um assunto curioso. Desde logo, as coisas mais rápidas é que faz parte de uma peça de teatro com um familiar meu que o Carlos não conhece. Em 1994, confirmei ontem a data, estreou uma peça que deu que falar e foi inovadora localmente, porque foi buscar a história que vem na Bíblia, desde muito antes de Cristo até ao nascimento, à noite do nascimento de Cristo, que é que acaba quando o Herodes quer matar todas as crianças até 2 anos. E vai buscar desde o Adão e Eva, e o Moisés, a Arca de Noé e essa coisa toda. E a história do Caim e Abel e pronto. O anjo Gabriel a falar com a Nossa Senhora e tudo. Portanto, é daí uma peça que eu faço questão de sublinhar, porque teve 17 músicas, 17 originais, na altura. Porque aquilo que o Carlos quer fazer, quer plagiar algumas delas, de certeza, já que quer... Por acaso, uma ideia é... optar pelo mundo do plágio. A primeira delas, a música que abria a referir... Ah, sabes que eu entrava nessa peça, sabes a fazer o quê? Eu, na altura, com 7 anos. Ia para o... Tu lembras-te do centro baixo, esquerda alta, direita média, as posições do palco? Não. Ia para o centro baixo do palco, ou seja, mesmo a entrada do palco no topo das escadas, quando havia escadas, e ficavam lá só de cuecas a fazer de conta que era o Adão, e uma que estava comigo, que era a Marisa, fazia Deva. E ficávamos ali até o espetáculo começar. Era essa a minha participação, quando ia. Ah, bem. Só de cueca não, com os calções brancos e com uma parra. Sabes o que é a parra? Aquela folha que metes à frente do pipi. Bom, passando à frente. Não tinha conhecimento dessa parte. Tinhas, ficaste com mim, ficaste a saber. Mas muito gostava de ser coisa. Tu não é um ladrão, não, está bem. Bom. Concentrando-se que não pensava nessas coisas. Continua. Há uns tempos, por aí que no ano passado, eu cheguei a uma escola de música, numa sexta-feira ao fim da tarde, e estavam lá jovenzinhos, quase todos os adolescentes, só dois deles é que já tinham passado essa fase, a conversar sobre a origem das coisas. Como é que, porque é que hoje se diz que no piano este movimento é assim? Eles estavam lá, estavam a tocar no piano e para aí 7 ou 8 à volta e eu juntei-me. Já apanhei já a conversa a meio, não sei onde é que eles foram buscar, mas como é, porque é que aquele movimento, aquela sequência tinha aquele nome e não tinha outro? Eu apanhei nessa fase e cheguei lá, o balhote deles todos, não é? E perguntei-lhe, aí vocês estão com essa conversa? Então porque é que eu estou a dizer conversa e conversa, vocês sabem que conversa quer dizer conversa? E porquê que porque quer dizer porque? E quem é que inventou estas palavras? Estás a perceber onde eu quero chegar? Uhum. Sim, perfeito. Isto é um assunto que não acho que nunca comentei com o Carlos, mas se calhar já comentei, e que pode deixar os ouvintes um bocado confusos a pensar. Porquê? O que eu quero centrar é... Porquê é que centrar... Como é que surgiu centrar? Como é que se inventaram as palavras? E depois até fui mais longe. Como é que surgiu o mundo? Qual será a verdadeira teoria certa e tal? Ora, pensem, se nada disso existisse, se não houvesse planetas, se não houvesse seres vivos, como é que era? Não havia nada. E eles começaram já, do género, isso é muito para a minha cabeça, e pronto, e mudaram, foram-se embora e fomos para o ensaio. Mas, ainda há poucas, sei lá, duas semanas, voltei a ter uma conversa dessas. E lembrei-me desta música. Porque é curioso a gente pensar numa coisa que é obrigatória, pelo menos para quem está a conviver com alguém a conversar, uma coisa que é obrigatória todos os dias, que é uma pessoa estar a falar e nem pensa como é que surgiram as palavras. Porquê é que eu uso a palavra? Quem é que inventou palavras? Quem é que inventou estas palavras todas que eu disse até hoje? Como é que surgiram? Quem é que pegou nas letras e associou e disse computador vai ser a definição daquele aparelho? Quem é que disse que Q-U-E-M junta-se assim? Quem? Estás a perguntar quem? Pessoa, quem é que associou pessoa a um ser humano? Como é que isto surgiu? Tem muitas respostas para isso. Tem? Qual delas é certa? Não, tem muitas respostas no sentido... Quem é que disse que C-U-M-P fazia... Aliás, Q-U-E-M, não foi? Como disseste? Q-U-E-M. Quem? Que se dizia quem? Isso aí foi uma... Não é só dizer quem. Quem é que juntou as letras, formou a palavra e associou a palavra à pergunta? Sim, isso aí tem a ver com a... Foi um bocado o sentido inverso, ou seja, a fala é dispersa, não é? Varia muito de povos para povos, muito pequenos, mas por uma questão de união há uma... Vai havendo, por escrivas, etc., vai havendo uma publicação que vai regulando... Ou seja, que vai regulando a escrita e a fala, não é? E consequentemente é depois esse manual que vai sendo ensinado, e aí é que, por isso é que nós, quer em Braga, quer em Faro, sabemos que quem se refere indefinidamente a uma pessoa. Quem? Pronto. Mas o que eu estou a associar é, nós sabemos, pelo menos os registros históricos dizem isso, que antes a linguagem de seres humanos era como os macacos, com gente, quando é que chegou o ponto de viragem? Quem é que apareceu e começou a falar? Ou foi o próprio desenvolvimento do homem? Como é que chegou lá? Foi uma coisa de milhares de anos. Claro. Aliás, milhares, não, dezenas de milhares de anos. Não é? É curioso porque isso faz-me pensar, sabes... acaba por ter a ver com a Roménia e não apenas com a Roménia. Há pouco tempo, creio que foi em 2002, foram descobertos em Carpati, que agora faz parte da Roménia, foram descobertos... Carpati que eu conheço é de Cazaquistão. Carpati ou Carpato. Ah, não. Carpati. Nos... Carpatos, ou como é que se chama? Ah, Carpati é de coisa que são. Bom, o que interessa é que, basicamente, foram descobertos os ossos mais antigos de seres humanos. Datados entre 34 a 36 mil anos atrás. Antes de Cristo. Não, antes de atrás. Aliás, a tal ponto que ainda há um cruzamento, ainda há vestígios nesses ossos, ou seja, de Neandertal. Pronto, ou seja, durante algum tempo as duas espécies conviveram. Talvez tenha sido... Porque como é que nascem as espécies? As espécies nascem muitas vezes de mutações genéticas que ocorrem por acidente, não é? Ou por uma adaptação ao meio ambiente, como é o caso, por exemplo, dos africanos, que têm uma pele diferente. E não sei se são mais... Por acaso, não sei se essa média existe, mas acredito que os africanos que estão em temperaturas que são... Aliás, em lugares que são mais quentes, sejam maiores ou tenham uma estrutura óssea mais vasta, digamos assim, mais espaçosa, que, por exemplo, quem está nos países nórdicos, por exemplo, que tem menos sol. Pronto. Ou as espécies surgem ou daí, ou de mutações genéticas, que por consequência depois levam, né, a animais que acasalam e podem acasalar. É um bocado estranho. Não sei se um cão pode ter filhos de uma gata, ao contrário, se uma gata pode ter filhos de um cão, mas há alguns cruzamentos de espécies que são possíveis. Né? Daí que haja por motivos mutações de espécies. E daí... Então, se um dia tivermos um filho, vai ser a junção de um urso e de um camelo. Por exemplo. Pois. Vai ser um urselo. Um camurso. Ou um camurso. Olha, existem as camurças. Eu gosto mais do urselo, é mais fixe. Realmente, as camurças são as filhas de camelos e ursos. Sim. Pronto. E daí... Já explicaste. Pronto. E daí, coisa. E então esta conversa, que quando eu começo a pensar, porque isto já vem de há muitos anos, eu lembro de estar num quarto de um tio meu, com um primo meu que está em Londres. Que já na altura falava-se, eu imaginava isso, eu quando fechava os olhos e pensava, não havia pessoas, não havia planetas, não havia nada, zero, nunca tinha existido qualquer, é um bocado esquisito pensar nisso, mas podia ter acontecido. Hã? E depois sou todo feio. Bom, já faz há muitos anos que eu pensei nisso. Esta música chama-se Quem Foi Que Nasceu Primeiro? É Madame Susana que vai cantar, uma das Susanas que andava lá. E que fala sobre isso no refrão, diz quem foi que nasceu primeiro. Foi o ovo ou a galinha? É aquela história antiga, nós conhecemos as galinhas e sabemos que há os ovos. Mas como é que surgiu o primeiro ser? Em relação às pessoas, temos a teoria aceita por uns, não aceita por outros, que Deus criou Adão e Eva e a partir daí multiplicamos-nos. Mas, galinha, ovo, o que é que nasceu primeiro? O que é que nasceu primeiro? Foi o ovo. Porquê? Porque a galinha deriva de um conjunto de espécies. É o que eu disse, foi derivada de uma mutação, ou seja, é uma mutação progressiva. Não é... E o ovo veio de onde? O ovo veio de uma outra espécie. Qual espécie? Agora não sei exatamente qual, mas já... E como é que essa espécie surgiu? Como é que a espécie surgiu? Aliás, a vida surgiu por uma questão muito simples. Há uma componente muito... Que ainda está de fato a ser analisada, mas que é chamada a componente da vida, que são um determinado grupo de aminoácidos que juntos têm, ou seja, que juntos se reagrupam e adquirem funções. Agora, como é que se processa essa junção dos aminoácidos é que não é uma questão que está em aberto. Mas foi a partir daí que a vida surgiu. Mas para ti foi o ovo que nasceu primeiro. Para outros foi a galinha. Não, mas há um perguntei ao mundo inteiro, ninguém sabe o adivinho. Há um estudo que diz isso, há outro que mostra o outro. Não, vamos discutir coisas e coisas. Perguntei ao mundo inteiro, ninguém sabe ou adivinha. Uns dizem que foi o ovo, cá está. Outros dizem que foi a galinha. Ouçam uma letra que irão compreender o contexto da coisa. Pode ser? Pode ser. Primeira música de hoje, a Susana vai cantar. Quem foi que nasceu primeiro? Causou confusão. Sem ter pai nem mãe nem nada. Nascera um tal de Adão. Conheço a minha mãe, pois foi dela que nasci. Mas se não fosse o meu pai, de certo não estava aqui. Qual dos dois nasceu primeiro? Ainda não percebi. Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Perguntei ao mundo inteiro. Ninguém sabe ou adivinha. Dizem uns que foi o ovo, outros dizem a galinha. Cai a semente na terra, nela vai florescer. Mas a semente já era do fruto que a fez nascer. Anda o mundo em rebuliço por causa do tal nascer. Ninguém tem nada com isso, mas todos querem saber. Quem foi que nasceu primeiro? Confesso, não sei dizer. Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Perguntei ao mundo inteiro. Ninguém sabe ou adivinha. Dizem uns que foi o ovo, outros dizem a galinha. Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Perguntei ao mundo inteiro. Ninguém sabe ou adivinha. Dizem uns que foi o ovo, outros dizem a galinha. Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Depois de Bucareste, vamos à capital de Portugal. Diz a lenda que o nome da capital portuguesa foi dado pelo Conde de Sintra, que adquiriu algumas terras perto daquele lugar. Conde de Sintra, de seu nome Virgulino Sousa, apaixonou-se por Lisabela, duquesa de Alicante. Os dois tiveram uma história escondida, até que, dali a 3 anos, foi descoberta e denunciada ao pai. O mesmo que, em 1035, acabaria por assassinar a própria filha por traição. O Conde de Sintra jamais voltaria a ter uma outra mulher, morrendo ali a 7 anos sem deixar descendência. Deixou, todavia, um nome que acabaria por ser, futuramente, o nome da capital portuguesa, Lisboa. O nome às terras foi dado em homenagem à duquesa de Alicante, que era muito bonita. A seu tempo, Lisboa, como era então chamada, foi crescendo, e as terras vizinhas começaram também a ser conhecidas por esse nome. Só depois da queda do Império Romano Ocidental é que o nome da cidade se oficializou como Lisboa, porque a cidade era bonita e porque a mulher portuguesa também. Eis um momento de história. Não é? Está um momento da história. Não tem aqui a música do Acontece, não é? Pronto, já agora para os ouvintes não perceberam isto, eu explico o porquê do. E depois de Bucureste. E depois judeu. Aliás, e depois de Bucureste. Como acabou depois judeu, se quiseres fazer homenagem. Porque. Aí acabou. Há duas semanas. Oh. Três. Porque entretanto. Podes cortar a música se quiseres. Porque okay. Entretanto. Pronto. Porque, entretanto, o... Como é que é dizer? O... Eu fiz as minhas publicações no Facebook. Descobri duas coisas muito giras. Que nem uma... Uma das pessoas com quem eu tenho falado bastante, nem ela se tinha dado conta. Porque, como é que é? Porque eu agora, como já sabem, ando a aprender romeno. Né? Ando a aprender romeno e até já fiz uma música em romeno e tudo. Em romeno. O refrão é romeno. E então, Bucureste. Bucureste, ou seja, Bucareste, mas em romeno, ou seja, corretamente diz-se Bucureste, é a capital da Roménia. Ah, é? É, não sabias. E Budapeste é a capital da Hungria? Segundo Michael Jackson, não. Budapeste é mesmo a capital da Roménia. Acho que quando foi lá à Roménia, enganou-se lá na varanda, não sei de onde. Obrigado, Budapeste! Já que na semana passada um pugilista ganhou um combate de boxe nos Estados Unidos. Ah, eu já sei. Ah, sabe. Eu conto aos ouvintes, que eles não ficaram contentes. Conta. Desde lá, o homem lá do microfone fez as perguntas do costume. E eu, desde já, obrigado aqui à cidade de San Diego! E o público. E ele, Santo António! Santo António! ele, para sublinhar, logo... O primeiro claro. Assunto era logo agradecer às pessoas daquela cidade. Ele disse, San Diego! E depois reparou, Santo António! Começou bem. Mas pronto. E então, em romeno, este é a parte do verbo fi, ou seja, do verbo ser. Tu este. Ou seja, és. Bucur é feliz. Ou seja, cidade, tu és feliz. Pronto, Bucureste. Pronto. Essa, pronto. Enfim. A outra foi... que eu disse a uma das pessoas com quem falo. Da Romênia disse que giro. Vocês têm aí o... Assim como nós aqui temos o cor de laranja e o cor de rosa, vocês têm aí o branco de céu. E branco de céu. Pois, porquê? Porque astro é estrela, não é? Ou céu, como queiras. Pronto, não é a mesma coisa, mas dá para associar. Não é? O que é que está no céu? Estrelas. Portanto, astro é estrela e albo é branco. Azul é albastro. Cor, ou seja, branco de céu. Ou branco de estrela. É como as belas russas. As russas brancas. Pronto. Coisa. E é por aí. E daí surgiu esta história. E já agora, atenção, porque será para breve a publicação sobre a verdadeira história... Da Roménia. Não, da capital francesa. Paris. Eu já agora até posso contar, porque estou entusiasmado, até posso contar. Que no início do Império Português tivemos uma personagem oculta que ninguém quis revelar, porque... Enfim, uma vergonha de certa parte para aquela altura. Porque Lutil de Carvalho foi um grande incursor do Império Português pela Europa. Conquistou várias terras, a espanhóis, a vascos, a toda a gente. Chegou a França, e atenção, porque isto foi em 1418, no início do Império, não é? Nós conquistamos importantes terrenos. Naquela altura não era França. Pronto. Tinha várias... Pronto. Ainda estava um bocadinho sobre o Império que estava a cair, como é lógico. Mas não era a França tal e qual que nós a conhecemos hoje. Una, como nós a conhecemos hoje, isso é mais tarde, mas então, pronto, chegamos a uma cidade que tinha um nome estranho, já não recordo como é que se chamava, Rafon, ou como é que se chamava a cidade, acho que era Rafon, alguns registros apontam a cidade como Rafon, outros apontam como Rafan, pronto, mas Rafon é o nome mais provável. E então tinham, portanto, essa cidade tinha um rio, que já na altura era chamado o rio Seine. Mas depois, quando o Ptolomeu é que lá chegou, traduziu para português, porque disse, ei, que cena! Pronto, e daí ficou o nome do rio, porque era um rio enorme. Não é? Há até alguns registros de um cronista português, José de Oliveira Tolo, que contavam que ele, quando chegou à França, disse algo como, quando chegou àquela cidade, disse algo como: isto parece o Rio Douro, mas em grande. Pronto. E então, isto tudo para dizer que ninguém se deu bem conta, mas o Ptolomeu de Carvalho era uma mulher. O que é que acontece? Quando chegou àquela cidade, ele começou a ficar estranhamente doente. E a ficar, portanto, ou seja, o líder do exército, começou a ficar, daquele exército, começou a ficar doente. E pronto, a prioridade dele era até se curar, que os, portanto, que os, pronto, que o exército defendesse aquela cidade. Não é? Acontece que a doença dele era estar grávida, porque era uma mulher. E teve, junto às margens do rio Sena, uma criança. Os soldados muito admirados diziam: ah, vós Paris! Vós Paris! Como é que eles chamavam? Não era meu rei, mas tinham umas inações: vós Paris! Pronto, digamos que de certa parte foi. Era enfim, novo, não é? Um homem ter uma criança, não é? E daí o Paris significar hoje a cidade. Ou seja, costuma-se dizer que Paris é a cidade que nasceu. Porque, pronto, Ptolomeu de Carvalho, pronto, era no fundo uma mulher que conseguiu enganar durante muitos anos toda a gente, não é? Porque era de facto uma mulher. Claro, em Portugal a corte portuguesa assassinou assim que ele aqui chegou, não quis saber dos feitos dele. E há até alguns registros que contam que a cidade foi perdida para os locais, na altura, ou seja, estava ao mesmo tempo, isto já será com certeza um bocado de mito e de lenda, estava ao mesmo tempo que estava os responsáveis a cumprir o assassinato de Ptolomeu de Carvalho, estava ao mesmo tempo um exército local a recuperar a cidade de Paris. Mas o nome ficou. Pronto. Chama-se Paris, ok, mas a escrita ficou Paris. Pronto. Há um programa, creio eu, que é no Porto Canal, chamado Caminhos da História. Na Rádio Antena Web vai abrir um espaço chamado Invenções na História, criado, dirigido e interpretado por Carlos Bonaparte. Estou a pensar qual é que há de ser a próxima capital. Mas diz lá que este da Lisboa não está... Está maravilhoso. Olha, a próxima música pode ser a razão, mas não é interpretada por ti, porque essa já passou aqui. Ah, é? Tiras a mesma peça, acho que foi Isabel que a cantou. E dá para... Lá no CD, acho que era. Ah, eu posso escolher? Eu tenho o CD lá em casa. Ah, então se me permite, eu até escolho outra música. Ah, então é outra. Porque eu não sabia que podia escolher... Não sabes, é o intérprete, mas está bem. Então não sei. No CD. Ah, acredito que seja a mesma. Também não sei, mas está bem, qual é a música? Cais Vazio. Ah, é ela. Pois. Pois. Isabel. Ah, é a Isabel? Não é? O quê? É a Susana Luz. Não é? Não, era a Isabel. Pronto, não interessa. Para interessa. Vamos ouvir o Cais Vazio e depois para a semana eu digo o intérprete. Mas vai ser uma mulher a cantar. Sim, sim, sim, uma mulher. Como é que seria a voz do Ptolomeu de Carvalho? Seria uma voz... Senhor, não sei o quê, tinha que ser assim uma voz... A fazer de homem, estás a ver? Eu estou a fazer uma voz de mulher, mas não a fazer de conta que sou homem. Mas olha que é Isabel. Canta. Com certeza. Não interessa. Vamos ver o Cais Vazio, porque... Mas o Cais Vazio, por vários motivos. É dessa peça. É. Está bem, está bem. Primeiro, porque nesta peça também fazia parte, já não sei em que parte, mas sei que fazia a minha irmã. A minha irmã entrava nesta peça. Não me lembro. Não me lembro de ver o Cais Vazio nesta peça, mas está bem. E eu também não me lembro dela fazer parte, mas sei que ela fazia porque nós íamos aos ensaios e ela estava nessa peça. Sim. E mais? Porque eu lembro que íamos aos ensaios, não é? Não sei. Pronto. Portanto, digamos que essa. Pronto, escolhi essa música. Essa peça realmente tem. Pronto, tem uma grande simbologia para mim. Lembro de algumas coisas insólitas, como estar sempre à volta da mesa de ténis. Não sei se estava a fingir que jogava ou o que é que era, ou se andava por lá a correr. Lembro-me de duas cenas muito giras. A primeira cena muito gira é eu estar a andar por lá e já não sei quem é que fez este som e eu também gostei do som e fui seguindo. Estás a ver? Imitar uma trompete, estás a ver? Um trompete. Pronto. E então eu, na altura, sei lá o que é que me deu. Tipo, aí, tipo, muito tempo assim. E a outra, eu acho que descobri naquele dia o Chico Fininho do Rui Veloso. Então eu não sei, não me lembro o que é que eu queria dizer. Sei que quando andava lá às voltas da mesa, Chico Tarado, Chico Tarado. Enfim. Depois do Lost Tarado. Lost Tarado. Lembro-me que tinha naquela sala o meu primeiro grande amor e que tinha também uma. Como é que ia dizer? Tinha. Digamos aquilo nas janelas tinha umas cortinas pretas. Olha que foi na mesma sala que eu recebi pela primeira vez uma prenda de uns namorados. Primeira e única, acho eu. Ai não, não foi única. Pronto. Então eu já sou uma rica prenda. Oh, vou falar coisas e condições. Mais. Ah, bem. Depois pede-me que eu dou-te. Dás-me uma explicação, deixa-me ouvir. 14 minutos. Pronto. E tens para dizer. Ah, e eu também estava. Ou seja, eu estava junto à janela. Ou seja, sentado numa cadeira, junto à janela. A fingir que tinha o meu próprio campo de futebol. E qual é que era o campo de futebol? Era quando uma das cortinas. Ou seja, quando a cortina se aproximava do lado direito. Pronto, eu estava. Ou seja, era uma das balizas, não é? E quando se aproximava do lado esquerdo, os ouvintes não estão a ver, mas eu estou a explicar como é que eu fazia com as mãos. Ah, tá lá, e isto sempre com as cortinas a dar-me ajuda, ou seja, as cortinas eram, portanto, as minhas. Era, ou seja, o término da cortina era a minha baliza, ou de um lado ou do outro. Eram os postes. Não, era a indicação de que a baliza estava a chegar. Ah! É, porque era quando ficava branco, era quando ficava claro, estás a ver? Entendi. Eu quando tinha a cortina à frente dos meus olhos, como a cortina era preta, não havia luz. Não passava assim luz. Quando estava assim a chegar, reparava. Estava. Pronto, não é? Então, mas a cortina não era preta, era. Bordou. Era escura. Era escura. O que importa era isso, era escura. Ou seja, eu, não, eu olhava para a cortina e não via assim grande luz, não via praticamente nada, porque a cortina era muito opaca. Depois, então, coisa, e quando estava a chegar ao lado direito, golo, cortou de cabeça, ou defendeu, qualquer coisa. E eu ainda me lembro, quando eu tinha a máquina, mais uma vez o instrumento não me vê, mas eu não vai perceber. Eu quando tinha a máquina, eu era assim que eu jogava, punha as minhas mãos em cima da máquina e tal, olha, fugiu, vai rematar, golo, não, defendeu. Pronto. Tive de investimento. Mas estar a atenção ao que estava a passar em palco, não estava. Estava nos joguinhos. A mim, para mim era igual, porque eu não fazia parte daquela peça. Ah, ia só para. Pois eu ia porque a minha irmã ia, por isso é que eu sei que ela fazia parte. Está bem. E mais? E pronto, e porque tinha lá a mulher dos meus sonhos quando ia dormir. E a música vem porquê? Esta. Pronto, esta música vem. Porque, primeiro, porque essa peça fica marcada, não é? Grande açúcar, ouviram assim, pum, coitadinhos dos vossos ouvidos. Pronto. Peço imensa desculpa, eu ia só tentar perceber o que é que estava aqui a passar. Estava aqui a ouvir, um talaré mix a fazer interferência. Interessa. Mas por acaso é fácil. Era o Mourinho, já desligamos. É fácil até ver com isso. Foi durante silêncio. Mas isto tudo para dizer que... esta peça é realmente muito especial para mim. É muito especial porque é uma peça que... Pronto, que simbólico. Foi assim, não, foi assim aquela primeira peça que eu acompanhei. Tua integração no mundo. Pronto. E não te explicaste a música. Quero é saber a música. O Cais Vazio, por vários motivos. Primeiro que eu gostava muito daquela voz. Acreditando que é a Susana Luz. Não é. Já disse que é Isabel. Já tens a certeza que é? Não tenho a certeza, mas quase. Pronto. Porque eu olhei, quando peguei no Quem Foi Que Nasceu Primeiro, olhei para os nomes e vim lá a Isabel. Pronto. Mas eu. Mas ela. Pronto, na gravação então é ela. Mas nos espetáculos era. Era a Susana. Era a Susana que cantava esta música. Mas. Susana Luz, por sua vez, faz parte. De, é, digamos, para mim, uma personagem mítica. Porque. Havia uma música que era algo assim de género. Ah, não, isto não. Pronto, mas a música era. Sou pequenina, mas sou das tais. Chego lá acima como os demais. E para namorar até me dá jeito. Poder encostar a cabeça ao peito. Desenho-lo, beijá-lo, ficar quietinha. Ouvi-lo chamar-me a sua baixinha. É assim. Era baixinha. E essa peça foi apresentada na escola número 9 de Coimbrões. Em 90. Para aí, 90-91, que essa música foi apresentada, enquanto a minha irmã estava cá fora a brincar, aliás, a maior parte dos miúdos estava lá fora a brincar, e eu assisti à peça, mas assisti à peça e adorei aquela peça. Ah, depois aquilo também tinha um jogo de mímica, eles fizeram uma coisa muito gira com as crianças, também. E no dia a seguir eu dancei de salão. E, portanto, como é que é dizer? Sabes que na noite desse espetáculo, e já vamos à música, mas na noite desse espetáculo, foi a primeira vez que eu caí das escadas abaixo. A primeira de muitas. Por acaso, não caí muitas vezes das escadas abaixo. Acho que só caí mais uma vez. Porque aquela escola tinha dois lances de escadas e eu no segundo, ou seja, no último, não sei o que é que se passou. Pim, pim, pum, pish, pum, pim, pum. Não, isto não é chinês. É mesmo eu imitar o som daquele pelas casas abaixo. Então, viram que eu estava bem, mas lembro-me que estavam todos a preparar as coisas lá na Polivalente e eu estava assim, estava deitado no chão, muito triste. Então, levantei, vim assistir à peça, vim assistir antes aos miúdos a tocar órgão. Com música que agora já não me lembro. A música, pá, pronto. 20 minutos. Interessa. E depois então, isto tudo para chegar à pessoa que cantava nos espetáculos e também tem a ver com a minha integração no teatro. Pronto. Eu gostava muito daquela voz. Aliás, foi logo a primeira pessoa que eu quis conhecer. Eu vou dizer aqui o nome e vocês já vão perceber porquê. Eu quando quis conhecer a baixinha, a minha mãe, ai tal, eu queria conhecer a baixinha. Quem é Diana? Quando eu conheci a Diana, que não tinha nada a ver com a baixinha da música. Não faço a mínima ideia quem é que é essa Diana, pois é a mesma coisa estar a falar de uma Diana em geral, porque não faço a mínima ideia quem é que é. Olha, ontem vi uma Diana que andou lá connosco e já não ia rodar. Ah, sério? Sim. Mas não é essa? A pequena? Não, a outra mais tarde, grande. Que andava connosco nos bacaninhos. A que saiu primeiro. Já sei. Se calhar. Sim, sim. Que era filha de uma pessoa que também estava lá. Não, pronto. Não estamos a falar mesmo. Continua. Pronto. Porque eu lembro duas. Não interessa. Ah, pera, essa não era a que fazia. Esquece, está novo. Pronto, e então. É essa, ou seja, esta música, como os ouvintes já perceberam, é toda uma simbologia. Pronto, para ter uma coisa, esta música já é na segunda parte da peça. Já naquela parte em que o miúdo de. Vá, 10 anos, já está assim com a cabeça em cima da mão, de estilo. Já falta tanto. Não, só falta mais 3 ou 4 músicas. Já falta tanto. Eu quero ir embora. Eu tenho a minha Nintendo para jogar. E como é que estará o Super Mario? Quero ir embora! Pronto, era isso. E há aquele verso que tu obviamente dedicas à minha pessoa, que é: um beijo teu faz-me partir à aventura. Não, não. Pronto. O que é vazio, onde atraco a minha vida, vai ser a música que vamos escutar a seguir. Estava a pensar... Está bem. Vamos ouvir essa música. Vamos ouvir essa versão. Versão? A letra é assim, quando dizem lá qual for a versão. Está bem. Sim. Exato. Mas estavas a cantar a versão, a primeira versão. Não essa... Estava a cantar a letra. A letra é igual em todas as versões. Sei lá qual era a versão que eu estava a cantar. Está bem. Além disso, esta música era também incluída no repertório dos Trovadores Aprendizes, grupo que eu já falo aqui desde a segunda emissão deste programa. Aliás, a música surgiu através da voz deles e dos instrumentos deles. Esqueci-me de dizer antes quem foi que nasceu primeiro, que o início instrumental, vocês ouviram, dava logo a entender, atenção que vocês vêm aqui para uma peça diferente. Logo aquele início musical, mais profundo, não sei se lembras do início. Ouvimos há bocado, não é? Há 25 minutos. Bom, canção número 2, título Locais Vazio, intérprete deve ser Isabel, se não for o Colis para a semana, e orquestração Francisco Kratman. Thank you. Carlos fez a geneira. Ouvimos o gajo vazio, mas eu queria ouvir outra música. Pronto, já sei o quê. Não interessa. Mas a explicação está feita, também vai dar o mesmo contexto, a conversa é mesmo. Já fica para uma próxima. Já fica. Uma próxima vez que escolha a próxima música. Próxima vez vamos ter com a estrela. Uma próxima vez que escolha aquela música, falo nesta. Já, para compensar. A próxima canção tem uma explicação simples, mas para mim importante. Ainda há poucos dias eu comentei com o Carlos a quantidade de conhecimentos musicais que se tem graças ao trabalho rotineiro, às rotinas que se conseguem nesta rádio. Porquê é que eu estou a falar nisto? Estou a falar nisto porque há uns tempos estava eu a regressar a casa a meio da tarde e vi a televisão da sala ligada, a televisão ficou ligada, ia desligar, mas no momento em que eu me aproximo para carregar no botão, apercebi-me que estava a começar um concerto. E estava a dar os Madre Deus, com uma música que eu não conhecia, ou se ouvia já foi há muito tempo, e deixei-me estar a ouvir a música até ao fim. Para quê? Para quê? Para ficar já com o conhecimento da música. Para ouvir aquele que, para mim, foi o melhor grupo português que já existiu. Que existe. Tirando Bonaparte, Bonaparte. Pois. Fiquei a ouvir aquele até ao fim. E também, sobretudo, para ter o conhecimento para a rádio. Logo naquele dia, fui procurar o nome da música, guardei, e hoje, passados meses, estou a escolhê-la. E porquê que eu estou a falar isto? Há pouco menos de um mês, estava eu numa festa local em Vila Nova de Cagaia e estava a assistir a um concerto de... Já contei isto ao Oscar, mas conto a vocês agora, fazemos conta. Estava a assistir ao concerto de duas bandas filarmónicas. Duas bandas musicais. Em dois coretos, estavam os dois ao mesmo tempo, tocavam uma de cada vez. E cada música que aparecia... Não, não foram todas, mas a maioria, eu dizia o intérprete, o título, o nome do álbum e o ano. Porquê? Porque começa-se a ganhar rotinas, não andamos aqui a estudar a propósito, a fazer os trabalhos de casa, mas de tanto ler e falar, e sobretudo, não é o ler, porque ler muita gente lê, mas depois o estares a, no teu caso, a ouvir e depois a exteriorizar, falar sobre os álbuns e tal, acaba por ficar na tua memória, não tudo, mas muita coisa muita fica. Coisa, e ainda hoje, já agradeci ao Carlos outra vez quando falei nisto. E agradeço, no geral, ao funcionamento da rádio, porque fica-se com conhecimentos musicais graças a isso. Esta música em questão, escolhi, já disse, acabei por dizer sem querer, que os Madre Deus, para mim, é o melhor grupo português que já existiu. E protagonizaram a melhor explicação de uma música neste programa, quando surgiu aqui a Vaca de Fogo. É verdade. Não fui o que eu fiz, porque isso é que foi o melhor. Acaso para dizer, tendo em conta o tamanho da explicação, que é grande a vaca. Continua. E eu é que sou badalhou. Eu é que sou porco. Sim, mas já disse que grande vaca, não é? Eu é que sou incómodo. Bem, houve-se aquela que é, para mim, a melhor voz que Portugal já conheceu, pelo menos entre aquelas que se conhecem mais publicamente, pois, é a Teresa Salgueiro. Porque a minha... Eu disse melhor voz feminina, não disse mais isso agora. Não. É a tua, está bem, é a tua. Se bem que a Teresa começou a produzir, jurarei eterno amor. Ah, e porquê é que eu... De referir que não foi na VH1, nem canal de música, que eu fiquei a ver esta música em concerto. Foi na RTP Memória. Ah. A RTP Memória estava a dar lá nos intervalos, ok? Ainda bem, se a televisão tivesse estado desligada naquele dia, acho que ainda nem conhecia esta música. Isto aconteceu porquê? Há poucos dias, começa uma música na rádio, e eu estava com a minha mãe, e foi logo, tal, bem. Disse o nome do intérprete, o nome da música, porque sabia, porque tinha procurado graças à rádio. E era esta música. E ao ouvir esta música há pouco dias, não lembro-me de a trazer agora. Fala sobre as saudades, sobre a vida inteira. O Nascer do Sol, que eu acho que é dos momentos... O Nascer é mais importante que o Pôr do Sol para mim, mais bonito. Se o dia não vier, voltarei de qualquer maneira. Para quê? Só para te ver. Coisa que o Carlos está farto de cantar. Então, grande meu amor, foi assim logo à primeira. Só será maior. E eu não disse o último verso de cada estrofe, porque deixei para o fim de propósito, porque nós estamos a assistir a uma rotina que é o contrário daquilo que nós estudámos na escola. Tu lembras de falar no êxodo rural, em que muitos portugueses saíram das aldeias para viver às cidades nas últimas décadas, e hoje há aldeias abandonadas. E deves ter conhecimento que hoje não é em tanta quantidade, mas há muita gente a sair das cidades e a ir para os campos, porque começam a praticar a agricultura, atividades relacionadas com campos, não só para subsistência, foi o que eu disse, mas também para fazer o seu comércio e ganhar a sua vida através disso. numa altura que estamos a assistir a esse movimento ao contrário, esta música fala sobre o pomar e sobre uma árvore que eu acho que é importante, que é a laranjeira, que dá laranjas. Laranjas é uma peça importante na nossa vida e fundamental, e que eu acho que deve ser. Por acaso eu não gosto? Mas gosto eu de laranja. Gosto do sumo da laranja, gosto do iogurte da laranja, gosto de não sei o que mais de laranja, mas não gosto da laranja. E gosto de holandesas também. A laranja dá-nos motivação, vitamina no dia a dia. Dá-nos alegrias. Sabes porquê que eu gosto muito de holandesas? Porquê? Porque são laranjas mecânicas. A canção número 3 vai ter como intérprete os Madre Deus. Orquestração, ou o título, Pomar das Laranjeiras. É a música que eu estava a falar. O Pomar das Laranjeiras. Orquestração, Pedro Aires Magalhães Krasman. Laranjeira. Já agora, o álbum era o existir em 1990. Só o início da música assim. Mais. Foi o que eu disse. Sabes o que é que eu gosto muito nos Madre Deus quando disse quando isto, era... Isto Stephen é o quê? O segundo álbum deles, não foi? 87, 90. Acho que entram ali no... Foi, acho que foi. Sabes que eu gostava muito do grupo. Com a Teresa. Com a Teresa Salgueiro. Agora há outra Teresa. Acho que é a Teresa Nunes. Sim, vai bem. Mas antes é a Teresa Salgueiro. E eu gostava muito porque... Sabes como é que eles gravaram o primeiro álbum? Como é que foi? Foram para um convento. E foi assim mesmo. Só que a única coisa que eles pediram foi um sistema de gravação. Está feito. Nem microfones, nem nada. A própria acústica do... A própria do acústica claustro. Do claustro serviu precisamente para pronto, para gravar. Tanto que esse álbum até tinha... Acho que até conversou um álbum duplo. O primeiro. Não me lembro. Ou inicialmente não, mas foi depois. Chama-me assim de género. Porque, pronto, realmente tiveram uma enorme receptividade. E é isso. Foi assim uma coisa... e porque tinha muitas canções para gravar também. Tinha muitas canções já feitas. Então pronto. Daí surgiu o primeiro álbum, que foi um espetáculo, realmente. Pronto. Eu vou escolher uma música que me reporta a um momento muito simples. Eu chegar da escola. E quando eu chegava da escola, tinha o meu mundo, não é? Quando iniciei, a 20 de novembro do ano 2000, a Rádio Virceu, que era resultado do crescimento de um canal de televisão chamado Virceu, simplesmente, que era um canal de música. O canal 102 da TV Mundi, já agora. Aliás, o 101, peço desculpa, era o canal 101 da TV Mundi, 102 era outro também de música. E pouco depois, ou seja, como é que eu fazia os meus programas de rádio? Tinha uma gaveta com cassetes e depois tinha dois rádios. E uma vez, indo ao arquivo de cassetes, que não estava comigo, mas que depois fui arrastado para mim, tinha lá uma que tinha várias músicas, e tinha uma que era algo só disto. E quando eu pensava que a música era instrumental, ela começava a cantar. A música nem é muito grande, até é uma música pequenina. Mas aquela música ficou-me marcada, porque representa, primeiro representa as minhas manhãs, porque eu fazia, para saberes como eu levava isto a sério. Eu nas férias, ou seja, em plenas férias, fazia o Bom Dia Rádio Virceu, das 7 às 8 da manhã. Que era um programa já de si diferente, que era um programa de música calma, um programa para as pessoas iniciarem o dia com calma, estás a ver? Pronto, e eu fazia o programa todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. E não gostava nada quando acordava já atrasado. Tinha que acordar para as 6, 7 menos 20, ou assim, para ter a mínima voz para fazer o programa, para saber como se é que ia pôr e não sei o quê. Pronto. E esta música reporta precisamente a esse momento. Ao momento em que eu fazia a rádio, nos primeiros minutos, nos primeiros momentos, com as cassetes, dois aparelhos de rádio. Pronto. Quando quiseres dizer o nome da música, a gente agradece. A música chama-se Guitarra e é dos Madre Deus. É isso. a quinta música de hoje, a terceira escolha minha. E penúltima que interessa. Uau! Estás doente. Está vindo doente as férias, coitadinho. Não vou escolher nenhuma música desta vez. Não vou escolher qualquer música da MPB. Da música portuguesa, brasileira. Que agora, felizmente, está a repetir num horário mais decente. Quer dizer, a repetição é que está a ser no horário que devia ter sido o primeiro. Ao sábado, às 10 horas, na RTP2. Ou 10 e pouco. Mas, lembras-te quando há uns tempos eu falei-te que as pessoas que eu conheço que consideram condições, que o Miguel Araújo não é propriamente uma que eu conheço muito, mas já estive com ele e vou vendo como é que ele é pelas entrevistas e coisas, aparições que ele vai tendo na televisão e na rádio e coisas. Lembra-se de falar que as pessoas que nasceram no final da década de 70 são aquelas que se encaixam comigo daquela faixa etária, de 77, 79. Esta Susana Félix é uma delas. E ela, quando apareceu no MPB, e foi a partir daí que eu também comecei a ver mais sobre ela, ela é daquelas artistas que não faz o que faz só para vender, só com o intuito de pop sell, que está esta expressão portuguesa. Pop sell. Sell de vender. Sim. Não é o sell do Dragon Ball. Só com o intuito de ela faz a música que gosta de fazer, com as letras que quer fazer, e a postura dela nas conversas da MPB nota-se que está ali uma mulher diferente da média. Já, também na sua idade já de maturidade. Não está nem velha nem nova, está aquela que eu considero o tempo certo. Até no ponto. Está no ponto, pá. Não estás a dizer, eu há 6 anos, para aí, tive num concerto de um tio meu. E todas as pessoas que me rondavam estavam nos 30 anos. Pouco menos, pouco mais, andavam ali. E foi naquela noite, naquela sexta-feira à noite, que eu me senti bem. Já não é? Neste meio, apesar de eu ter menos 10, 15 anos que eles, é neste meio que eu me estou a sentir bem. Estava lá no desnés, ou não? E então? Que era para dizer que eu sentia-me bem no meio da mulherada, viu? Para continuar. E esta Susana é mais uma que aparece dessa geração. Que eu achei piada. Lá está isso, pois a pessoa também começa a... Não é forçar associações, mas é insistir em associações que não existiam obrigatoriamente. Que é, ela quando senta-se ao piano para tocar... hoje vou vir... Não perto do que... Como é que é essa? Como é que chama essa música? Só para não te ouvir dizer que as coisas vão... O futuro? Não. Amanhã... E ela para se sentar a cantar essa música, antes de começar a tocar, ela avisou. Atenção que esta é a primeira vez que eu toco piano em público e vocês vão perceber porquê. E a expressão que ela fez, o movimento que ela fez e a cara que ela mostrou, exatamente igual a uma antiga colega de trabalho minha, que é da idade dela, e que as expressões dela eram exatamente como aquelas. Claro que noutro contexto não tem nada a ver com isso. E à espera estas associações. Mas eu escolhi o Amanhecer, que é a música que vamos ouvir, não só por causa da Susana Félix, que já expliquei aqui quando uma vez trouxe uma música dela para aí há 2 anos, que foi a minha companheira quando eu estive durante para aí 11 horas seguidas a pintar um cenário de teatro de Coimbra. Acho que é o Flutua. Flutua. Quando eu tive esse dia a ouvir a Antena 1, sempre, e foi a primeira vez que eu vi o Viva a Música, programa da Antena 1 de concertos só com músicos portugueses, e a Susana Félix era daquele sábado de 18 de março de 2006, foi ela que foi escolhida. A Susana Félix, eu associo sempre a isto, é sempre a minha companhia, ela nem sabe, mas é. Primeiro verso desta música. A vida tem destas voltas estranhas. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que eu tenho 2 casos que por acaso aconteceram exatamente com a mesma pessoa. Uma conversa com uma amiga minha de Figueira do Castelo, não é da Foz, em que eu digo-lhe coisas que não vão acontecer, e o Carlos neste momento está a fazer uma volta estranha na cadeia. Eu digo coisas que não vão acontecer, comento que há coisas... Primeiro, há uns anos comenta-se que há algo que não vai acontecer entre 2 pessoas, passar poucos dias, acontece. Anos depois, critica-se nessa pessoa uma coisa que ela está a fazer e depois faz o mesmo. Ou seja, não adianta estar a prever, a estar a generalizar, a criar regras. As coisas que acontecem conforme o contexto e as pessoas que vão aparecendo. E esta coisa da vida tem voltas estranhas, tem destas voltas estranhas, é exatamente o retrato daquilo que eu acho que acontece nos nossos contextos. E logo assim diz que te confundem nas suas manhas. Quando a gente tem uma coisa planeada e depois algo surge e confundo-nos tudo. Isto podia ser um bocado... Bom, tantas vezes perdes o norte e a razão. Não é, Carlos? Tu gostas de ir mais para o sul, lá para Lisboa, para o Benfica. Por acaso, tem tantas coisas. Não pede desculpa, não para para ver. Confundo os teus sonhos. Olha, tanto perder. Também tem a ver comigo. Não paro para ver, estás a ver? Faz tantas vezes sentir o dono do mundo e de repente deixa-te só. Ora, aí está outros dois versos que eu nem tinha associado. Quando uma pessoa pensa que está tudo bem, pode fazer o que lhe apetece. Na barriga, não sei. E depois de repente, pumba! Sofres um golfe. Um golpe? Um golfe. O golfe do Tiger Woods anda a ganhar muitos torneios este ano. É, já voltou lá, seu Bowls. Acho que mesmo depois de morrer vai continuar a ganhar. Pensas que podes fazer o que quiseres, tens toda a gente à tua volta, é do teu, e de repente, pumba! Para te consolar, surge o céu, as estrelas, o calor e o mar. Já viste que bonito? É verdade. Pronto, vamos ouvir o San Fénix. Estou a sapar, já que as primeiras intervenções tiveram meia hora cada uma. Amanhecer é a música que se segue neste programa que eu não sei o nome. Vida tem destas voltas estranhas que te confundem nas suas manhas. Faz-te tantas vezes perder o norte e a razão e crava as garras no teu coração. Não pede desculpa, não para para ver. Confunde os teus sonhos até te perder. Faz-te tantas vezes sentir o dono do mundo e de repente deixa-te só. Vida tem destas voltas estranhas, onde te prendes e te amaranhas. Faz-te tantas vezes rodar como um peão e crava as garras no teu coração. Mas depois, para te consolar, dá-te o céu e as estrelas, o calor e o deixa-te sempre mais uma vez sarar as feridas e amanhecer. A vida tem destas voltas estranhas que te confundem nas suas manhas. Faz-te tantas vezes perder o norte e a razão e crava as garras no teu coração. Não pede desculpa, não para para ver. Confunde os teus sonhos até te perder. Faz-te tantas vezes sentir o dono do mundo e de repente deixa-te só. Mas depois, para te consolar, dá-te o céu e as estrelas, o calor e o mar. Faz-te sonhar e faz-te deixa-te sempre mais uma vez sarar as feridas e amanhecer. Lamber as lágrimas, sarar as feridas e amanhecer. E já cá estamos de volta. Já cá estamos de volta. Mais. Eu estava aqui a dar a volta e a pensar que estúpido. Já para a frente. Olha, coitado, o rapaz está uma gula bem. Estava só bem posicionado. Já. Coitado. Mais. Pronto. Mais. Vamos agora à última música que interessa. Estamos na última do programa. Não, depois ainda tenho o tiririri. Mas isso não interessa porque isso é o fim. Eu não creio que seja o fim. Olha. Continua. Tá. É engraçado escolher-se uma cantora chamada Patrícia, não sabe? Em menos de um minuto fiz duas figuras estúpidas que comportei tão bem dentro do programa todo. E ele pensa, sabe, vou partir a casa. Tá bem. Então vamos lá. E sabes que há uma música muito gira, que tem um nome muito curioso. É do Paulo Prass e os Bons Rapazes, que se chama A Virgindade da Patrícia. Já passou aqui o ciclo preparador Miguel Araújo, que ele diz que os olhos de Patrícia não me deixam dormir. Pronto. Canção do ciclo preparatório. Estou farto de ouvir esse tal nova. Pois, também não sei onde é que ele está. Mais. Pronto. Mas como eu dizia, a música que nós vamos aqui ouvir é de Patrícia, melhor, é de Susana Félix. Mas a intérprete é a Patrícia Antunes. Repararam que as três intervenções anteriores foram mais pequenas que só a segunda sozinha. As três juntas. Mais. Pronto. E, portanto, essa... Enfim, essa, ou seja, a música foi aqui dada pela Patrícia Antunes para uma telenovela que eu confesso que já não recordo qual é que era, mas sei que foi por uma telenovela. Isso foi das bandas A4, não é? Foi, foi. E então, o que é que acontece? Esta música chama-se Vou-me Embalando. Primeiro, esta música... Primeiro dormes. Como é que eu posso explicar? Sim. Obrigado, não sabia que também... Ah, o Sion está ligado. Não sei, mas tem 3. Mais. Pronto. E então, portanto, essa, enfim, essa música, primeiro, é o grande auge. Ou melhor, não é o grande auge. É, sabes, imagina que há uma música que um artista lança e tu sentes, este vai ser o último grande sucesso dele. Nunca pensei isso. A mim já me aconteceu. A mim já me aconteceu quando a Britney Spears lançou, acho que foi I'm Not a Girl. Não sei como é. Sei que houve um sucesso, que houve um tema que eu pensei, isto cheira-me que ela sabe que o maior sucesso dela já passou. Não, o Criminal ainda causa sucesso. E mais ainda, o Older Against Me. O Older Against Me até chegou ao primeiro lugar. Mas nunca mais... Pronto, ok. Não foi todo o último sucesso, mas... mas foi como que encerrar o auge. Porque ela, apesar de tudo, nunca mais vendeu como... Nem nunca mais vendeu, nunca mais teve espetáculos, nem nada do género como não é? Falar Britney, quem quiser... Quem gostar de apreciar, quem estiver atento a música pop, estejam atentos ao Outras da Música da próxima semana. Não há um, senhora. Pronto. E então, isto para dizer que... eu tive essa... tive essa sensação. Não com a Patrícia Antunes, não com a Susana Félix, mas a Pazinho Alfa, digo-te que tudo isto é uma metáfora. Da minha vida. E eu senti que foi o último grande sucesso dessa cantora. Sim. E sabes, é um tema que acabou por ganhar acabou por ser muito especial. Eu não encontrei mais nenhum tema da Patrícia Antunes. Mas esta música ficou para a minha história. E tenho a certeza que fica, apesar de conhecer há pouco tempo, mas tenho a certeza que vai ficar para a minha história. Porque realmente é isso. É o último grande sucesso. Pronto, e também, pronto, e esta também é da Susana Félix. É uma das músicas que eu conheci pela nossa locutora Joana. Da. Pronto. Locutora, diretora, produtora, cabos arrumadora, lembra-se disso? De programas como o Fado Maior e o Onda Rock, enfim. Cantora. Cantora, escritora. Atora. Atora também. Fazia bem Gabriel, não é? Se fosse uma boa atora. É verdade. Mas como era só, como atora, não. Mas atriz, pronto, até podia ser. Mas como era boa atora, não dava. É. Pronto, então é para dizer que realmente... Pronto, ou seja, conheces a música através dela. Essa música faz parte da Antena Live. Portanto, logo por aí acaba por ser especial, porque é das primeiras músicas que entra para a Antena Live. E pronto, e é o último grande sucesso daquela cantora, ou daquela etapa, como preferirem. Não sei explicar, mas esta música dá-me simultaneamente a sensação de fim e de princípio. Como se há um dia que acaba e tu sabes que ali acaba, e há outro dia que começa e tu sabes que o outro dia vai começar. ou sentes onde devia começar. Ainda antes de te deitares, sabes que há uma fronteira entre um dia e o outro que tu passas. E essa é a imagem que eu tenho dessa música. E o nome da música? Chama-se Vou-me Embalando. Ah, já é isso. Já. Pronto, é isso. Que é a Patrícia Antunes que canta. Exatamente. Certeza. Certeza. Ah, bem. A intérprete original é a Susana Félix. Ah, está bem. Eu disse há um bocado. Eu estava a dormir, sabes como é. Numa... Já acabaste? Só para reforçar, caraca. Só para reforçar para quem quer dizer que não disse. Na intérprete original é a Susana Félix, mas para uma novela das bandas da 4, quem a gravou foi a Patrícia Antunes. Bem, aliás, eu até gosto mais da versão da Patrícia Antunes, confesso. Tive muito gosto em conversar com a Susana Félix. É sempre bom, é sempre especial quando se fala de Susana Félix, porque foi um dos nomes, uma das pessoas com quem mais gostei de conversar. Muito simples, muito acessível. Por acaso gostei de conversar com ela. E pronto, e da seu caso que agora cada vez que há alguma música eu automaticamente associo à entrevista, associo à conversa, associo muita coisa. Mas esta música, pronto, não é cantada por ela, é cantada pela Patrícia Antunes. Escolhes tu ou escolho eu? Emenda para 17 de agosto, mais uma vez, 6 músicas portuguesas e dedicadas às Susanas. A primeira Susana cantou Quem Foi Que Nasceu Primeiro, depois a Isabel Um Cais Vazio, Madre Deus Pomar das Laranjeiras, Madre Deus Guitarra, Susana Félix Amanhecer e, por fim, uma versão da Susana Félix, mas cantada de uma música da Susana Félix, cantada pela Patrícia Antunes, chamado Vou-me Embalando. É assim que fechamos esta emissão de regresso, depois de umas férias muito prolongadas de um dia. De escolhas para escolher eu para a semana que vem. Um dia, uma semana. Um dia, para nós é só um dia de gravação, não andamos uma semana a gravar. Sim, sim, é verdade. Sábado 24 de agosto, cá estaremos para comentar a primeira jornada em que o Benfica vai perder na Madeira e o Rio Ave vai ganhar 5-0 contra o Belenenses. Para a semana, os dois vão ver que eu acertei em tudo o que acabei de dizer. Ao contrário. Esperemos que não. Pelo menos, não no primeiro resultado. No segundo, até podes acertar. Sim. Eu quero que o Rio A fique em terceiro lugar. Sim, sim. Bem. O Benfica em segundo, qualquer coisa em primeiro, vai ter que ser o Porto. Para mim, primeiro. Qualquer coisa. Vamos embora, porque hoje já está a chover. Já. Espeta aí, Carlos Bonaparte. Até para a semana, portem-se bem, divirtam-se de preferência, divirtam-se e pronto, apá, e bebam umas minis por mim, estão a ver que eu não posso para trabalhar e além de mais vou conduzir, não posso, façam-me um favorzinho, está bem? Então até para a semana e cuidem-se, está bem? Já, bora fixe, fui. Mais 30 segundos e que não disse nada, gente. Chorei baixinho para não me ouvir.